É verdade que o povo oliveirense exerceu o seu direito de voto, fez a sua escolha. Da nossa parte, o que temos a dizer é que tínhamos um belíssimo programa de ação com uma belíssima equipa para gerar uma mudança no Conselho de Oliveira Hospital. O povo oliveirense maioritariamente preferiu apostar na continuidade, portanto foi uma aposta com a qual todos os oliveirenses vão conviver e eu também vou conviver como líder da oposição e estarei na oposição para, apesar da circunstância menos favorável de ser oposição e não poder, ter alguma influência no exercício da função do novo presidente, que é o José Francisco Rolo, aliás, a quem já tive a oportunidade de parabenizar, porque de facto será ele o próximo presidente da Câmara, e quero também dar os parabéns aos nossos quatro candidatos em Alvoro das Várzeas, em Bobadela, em Santa Vaia, Vila Pouca da Beira e em São Gião, por termos ganho essas quatro freguesias. Foi também um excelente resultado que nós conseguimos essas quatro freguesias. E dar um grande abraço ao Zé Carlos Ferreira, que, sendo Presidente da Junta ainda em funções, vai ser substituído pelo novo Presidente da Junta, e portanto também para todos os outros Presidentes da Junta eleitos, mesmo não tendo sido pela coligação PSD-CDS, quero realmente também endereçar-lhe os meus votos de parabéns e manifestar-lhe todo o apoio que exercerei enquanto Vereador da Oposição, que, como disse também ao José Francisco lá há pouco na chamada que lhe fiz, irei, é o meu compromisso sério mesmo, de exercer uma oposição pela positiva, uma oposição construtiva, sempre cada vez mais a pensar no Conselho e a pensar na transformação que eu gostaria de ser eu a protagonizar, mas que não vou conseguir fazê-lo nestes 4 anos. Esta era uma luta desigual, quer fosse em Nogueira do Cravo, quer fosse noutra freguesia qualquer. Conseguimos um resultado honroso, sinto-me orgulhoso do resultado que conseguimos, sabíamos as dificuldades que tínhamos que enfrentar, agora só temos que preparar o futuro, e o futuro também começou hoje, exatamente com este resultado.